Prosiga, prefácio um tempo. O centro solicitou que após eval, o senhor vai manter a proa da radial de saída e após 80 milhas de Salvador, a proa sagaz. Ciente, após eval, mantém a radial 80 milhas sagaz, caso de falha. 3, 4, 5, 5. Gente, Oscar Papa-Alfa, autorizado para 2.000 pés e para interceptar o localizador, direita para o 055. Informe estabilizado, altímetro em Salvador 1014. Alfa baixando para 2.000 pés para interceptar o localizador, 050. A proa 55, Oscar Papa-Alfa. Localizador, gol 1604. Completa final, chame agora a torre 118, decimal 6, ou 1604. Completando 118, decimal 6, graças, boa noite. Olá. Salvador, boa noite, gol 1604, final, baixada travada. Decimal 8, e alterna 133, decimal 25. 288-3325-3455. Boa. 1-0 estão fechados. Aciente, ajuste 1-0-1-4, autorizado pouso na 1-0 pro gol 1-6-0-4. 370 vigilante. Salvador para Patango, Oscar Golf Tango. Patango, Oscar Golf Tango, acione de identificação. Oi na Pro do VOR, informe para a descida, Oscar Golf Tango. Tango já está no plantel para a descida. Deixa então até o 040, Oscar Golf Tango. 040 na Pro do VOR, Oscar Golf Tango. Aviat 6727, chama agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 133.25. 1288, alternando 3325, boa noite, bom trabalho. Boa. Voo 370, via pêndulo 19, decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frote. Transponder 5425, controle 119.35. Almeia, Oscar Paparal. Alfa 3. 28 Almeia, Alfa. Meia 04, no Solos 48, libera a direita, chama o Solono 21.9, boa noite. É, de primeira direita, 21.9, vai livrar o solo. Bom, 1604. O vento no 40 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 4, informa intenções, pouso não no 0, não no 7. Não no 7. Gente, Oscar Papara Alfa, se tiver condição ainda presente, já pode prosseguir para a final da 1 no 7 e reporte na final com visual com a 7. Ok. Curva na esquerda para interceptar a final da 1-7, para a Romeo, acho que eu paro. Deixa. 7, Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. De Oscar Papa Alfa, tem pouso autorizado na pista 17, o vento 140 graus com 07 nós, ajuste 10 no 4. Alfa, 0 final, 3 embaixo de trabalho. As 52 milhas nordeste de Salvador, ciente da informação, Mike. E 9642, identifique, chegada bom, desce até o 040. Sente o posto 5401, chegada bom, autorizado, descida para o 040, 9642 da Rio. Trânsito Salvador, boa noite, web 6748, informação Mike, perdeu contato com o CBZ. 6748, identifique, chegada Mário, desce até o 050. 050, chegada Mário, web 6748. Ciente, livre pouso, 130 com 07 o vento. Plano 604, ingresso a Juliette, gate 04. A Juliette para o 4, gol 1604. Clear pushback, set up 3-4-2 red to text. Clear pushback and set up 189. Vira direito, tem uma boa noite. Copia. TIF nível de voo 330, via para o ISC 58. Decolada 10 com curva esquerda na saída Fuca, transição Aracaju, transponder 5026, controle 199, decimal 35. Autorizado Recife nível 330, via para o ISC 58, com curva esquerda após decolagem da 10 na saída Fuca, transição Aracaju. Transponder 5026 e controle 1-1935, dan 3152. Dan 3152, correto, chamação para o puxo acionamento. Chamada quando pronto, 3852. Salvador, 3858, estamos no 3 para o pushback acionamento. Dan 3858, autorizado, chame táxi. 3858, autorizado, chame táxi. Mora táxi, Dan 3858. Objeto 6748, reduz agora para 2209. 2209, 6748. Rádio Fora, 7224 Rádio. Qual foi a mudança de regra? Oscar Golf Tango, modificador 2357, desça para altitude de tráfego 1510 e aguarda transferência e comunicação. Quem é Oscar Golf Tango? 9642, desça para 2000 pés, altímetro no 0-4, informe localizador. 2000 no 0-4, informará localizador. E 9642. 2000. Opa. Meu contato. 2000, em Brasília, 1-2-4-2-5, até 2-5-5. Esquerda para o 025, limitado pelo localizador. É autorizado descida até 030. Esquerda 025, descida para 3000, emite o lock 6748. Far, have a nice flight. Roger, via Juliet Alpha, holding point on Charlie Tower 1986, altimeter 1014, go 1889. Solo Salvador, tá 3152, gate 612, pronto, puxa o pé de assinamento. Tá 3152, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa o pé de assinamento, reporta táxi, 3152. O táxi está 3858, temos 54 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando Teresina. 3850, aguarde para o táxi. Eu aguardo 3850. Redução de velocidade para 1809. Repetir, Teresina, 6748. Você mandou o número 2 para pouso? Número 2 para pouso, é 6748. Repetir. Táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Charlie, torre no 8.6, o ajuste no 0.14, bom voo. 0.14, via Índia Alfa, então ponto de espera da 10, lá com a torre, 3.8.58, muito obrigado, boa noite, Charlie. Boa noite. Salvador Tower, gol 189. Good evening, go 1889, clear to line up and to take off runway 10 and wind 130 degrees 07 knots, smooth side 1014. Good evening, clear to line up and take off runway 10, altimeter 1014, go 1889. Desça para 12.000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, em glide, reportabilizar no curso localizador. Afirmativo, autorizado ILS, em glide, reportará estabilizar no curso localizador, pista 10 e ILS Zulu, 9642. ILS, X-Ray, em glide, 9642. Positivo, retificando, X-Ray, em glide. 6748 para o localizador, curva direita, proa 090, reporte estabilizado, 6748. Plano direito 090, reportará estabilizado, 6748. Mandou autonomia de 3 horas e alternando Natal. 3152, táxi via Juliette, Alfa, próximo da Charlie, torno no 8, decimal meio. O ajustando 014, por favor. Juliette Alfa, ponto de espera na Charlie, torre 1862, então 3152. Estabilizado, né? 748. Desde o 6748, desça para 2000 pés, aguarde a transferência de comunicações do 6748. Indo para 2000 com o estado 1014, 6748. 6748, reduz a velocidade para 1709. 770 reduzido. Nessa 48, informo que o tráfego que o precede está passando posição dura no momento a meia dúzia de milhas à sua frente, o 6748. Ativo, está visão com o tráfego. Utilizado no curso localizador até o campo avisto, Rio 9642. Rio 9642, complexo final ILS, o Glide 3 milhas para o marcador externo, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18-6, 9-6-4-2. 10-3-2-5-8. Sistema 20 redução para evitar a espera aqui. Sim, Paulo, tá bom? 20 redução para evitar a espera. É para manter a espera, né? Não, pode prosseguir na final, evite só a redução, evite muita redução para evitar que tenha que fazer a espera. Já teve vitoso, ventou no 4-0 graus onde nós estamos. Torre Salvador, boa noite, ao Rio 9642. Tá embaixo, travado, campo à vista. 6-9-6-4-2, continua aproximando a Salvador, autorização em pouso. 9-6-4-2. Salvador, uma boa noite, trans 3152 na Charlie, pronto para decolagem. Sente uma deposição. A deposição 3152. O 6748, 4 milhas para o marcador externo, complexo final ILS, o Glide, chame torre em 198, decimal 6, o 6748. 198, 6748. 8, decolou 05, controle 09, decimal 35. Uma boa noite, 3250. No final, solo 05, direita, vai ter a frequência de imenso. 500. O Rio 9642, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, na luz mais. Livre pouso, pistão no zero, 9642 da Rio. Torre Salvador, boa noite, 6748, final da no zero estabilizado. Sente avistado, continua a aproximação, guarda a transmissão de pouso. Guarda. Hold the front. Agora de coordenação, tô 3858. Muito grato, 3850. Passport by 15 service, Cocker Dent clears, don't arrive, send for the level 040. Clear, don't arrive, ball, descend flight level 400, dive in, you are from. Descend flight level 040, passport by 157. Correction, flight level 040, madam. Solo 07, taxi livre à direita até o pátio de carga na minha escuta. Ok, livrando à direita na sua escuta até o pátio de carga, 9642. Taxi 86 Center, 128.8 or 133.25. 152, ali é manter. Me mantendo 03152. Direita, táxi Alfa e Índia, portão 3, na minha escuta. Alfa, Índia, sua escuta, 6714. M1 25, decimal 45. 1-2-6-8-5, ok, 1-2-5-4-5, uma boa noite, Sérgio. Sim. Exato, pista 0, 3, 1, 2. Quatro, 0, 40.